maloqueiro pique pá. Moro Joe, é nós que tá. Sou favela, sou povão, aumenta o som que eu vou cantar. Sou Bin Laden de bombeta, muita treta pro Zé Povo. Sou rastro na caminhada, tô no jogo de novo. Tamo junto no bagulho até o final, lado a lado, terror. Eu tô nas pistas e pá, cê tá ligado. Sou da rua, sou do mundo, zica, sou vagabundo. Tô nos guetos, nas cadeias, nas armas do submundo. Pode pá que não dá outra, faço rap do pesado. Sou Febem, sou ousado, sou estilo favelado. Original, dog life de mil graus. Pesadelo dos playboy, vem comigo ao passar mal. As ruas, tudo que tenho, tá na cor, tá no sangue. Meus parceiros, minha quebrada, que fortalece no banho. Vai vendo, eu tô na cena, não corre, eu tô chegando. Pensamento é de mil graus, eu sou da brasa Luciano. Quero ver como é que faz, sou da guerra, sou da paz. Humildade proceder, vou te falar, nunca é demais. Sou nego chique, sou chique, castelo de madeirite. Pau no cu dessa elite, sou rap dinamite. Se você tem apetite, eu tenho disposição. Pode pá que não dá outra, lá do sul, sou capão. Nova escola tá chegando, sou meio de gueto. Os irmão, cuidado, muito respeito. Lá do leste de São Paulo, chega daquele jeito. Sou de paralelo, fechado com meus parceiros. Mas que tá radical, ligeiro na sintonia. A rua é que inspira os loucos na correria. O bando de loucão, então sim, no pique é milhão. O carro, ouro, dinheiro, rico, colar de cifrão. Sei que tem olhos em mim, sigo assim, sem dar brecha, correndo até o fim. O topo é o que me espera. Nós que tá no esquema, indo de sentido contrário. Do barraco de madeira pra sentar no palácio. Calma, quem viver verá o que esse louco vai falar. O gueto vai brilhar e o que é da gente, a gente vai tomar. Fato louco, castelo faz base de coração. Universalmente gueto, valeu pela união. Make it on the man, you can tell who the face of. Say so safe, his skin, say K-trick. Matrix, 5mm trigger on my face. Ay, hold up, sucker, you disturb my peace. When I hit you with my stake, potency is deadly. Handly, final limb, kicking with west side, east side, south side. No homicide, from Kuntaland to Uberland. Make it ram, make it high. And my flow blow slow like coco. Flaming in the venom, rats brain creeping in your ass. It's so hard. Opa, opa, pode crer que é nós que tá, cê tá na chuva, é pra moiar. Se quiser colar com nós, não deixa o moiar zedar. Tem que ser pique, monstrão, fazendo som bater. Estão deixando os boys em choque, mostrando que aqui não é louco. Só tem guerreiro mesmo, vagabundo no veneno. A procura de um espaço nesse mundo tão pequeno. Vai vendo, opa, deixa o som rolar. Só quem é da gangue vai chegar. A gangue tá chegando e o bicho vai pegar. Jogo programado pra ganhar. Se for verdadeiro, pode vir, é nós que tá. Universalmente o gueto vai dominar. Yeah, thug life, baby. Feel it, it's all the mob in out. Yeah, feel the rhythm. It falls down. Yeah, path in the house. Nega, Chico, Ella Diaz. Yeah. Yeah. Só os cachorro louco. O gueto vai dominar. Yeah. São Paulo, capital. Brazil, joy. International motherfuckers. Lembrando, África.